Santo Deus, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, em nome sem palavra. A violência cresce, medo impera. Não é jornal, cinema, novela que impera na tela. É real, é normal, é favela, é viela, é medo escuro, tudo. É rua de terra. Estamos chegando na humildade. Pera aí, não sou bandido, nem pago de ladrão. Não, não, só rimos louco, mas verdade do futuro. Hipocrisia, maldade, muita conversa. De blá blá blá, louco, eu tô legal. Legal. Só tenho fé no meu Deus. Natural. Eu tô ligado que o mundo não vai mudar. Vai ser. Então de pé, irmão, fique ligeiro. Não caia nessas ideias de roubar, de traficar seu mal em lima. Quem é você pra falar que tá difícil? Tá difícil? Que não tem forças pra sair do precipício. Sai do precipício. Se não tem fé, de nada adianta chorar. Pois tá escrito em suas palavras, vamos lá. O inimigo quer seu bem, mas é assim. Ou então na mão, consegue no olho na escuridão. Então deitado, o corpo perfeito. Sua mãe chorando em meio a vários alinhados. Você já ouviu, parceiro, um dia a fé de Jó? A fé de Jó. Se não ouviu, vai lá na Bíblia que é melhor. Aleluia! A Bíblia nos fala que existia um homem na terra de Uz, e o seu nome era Jó. Aquele homem era fiel, aquele homem era verdadeiro na presença de Deus. Mas certo dia, os filhos do homem subiram na presença de Deus, e junto aos filhos do homem também subiu Satanás. O nosso inimigo então falou para Deus: venha aí de rodear e de vagar pela terra. E Deus falou pro diabo assim: você, enquanto vagava, rodeava pela terra, viu lá embaixo um servo meu chamado Jó? E o diabo falou pra Deus: vi. E Deus falou assim: eu tenho orgulho naquele homem, eu tenho muito amor naquele homem. Aquele homem não é um homem qualquer. E o diabo acusador falou assim: mas isso acontece porque ele tem bens, ele tem boa família, ele tem animais, ele é rico, ele é próspero. Se o Senhor, que é Deus, me permitir descer na terra, colocar nele uma doença, roubar tudo que ele tem, o Senhor vai ver. Ele vai fazer como todo mortal que está lá embaixo. Ele vai murmurar, ele vai blasfemar. Deus, como sabe tudo da sua, da minha vida, ele falou pro inimigo: vai. Eu só não permito matar o meu servo. E a Bíblia nos fala que o diabo desceu para a terra com a autoridade que Deus deu, e o diabo usou os vizinhos e roubou todos os animais que já tinha. O diabo usou a natureza, porque o vento veio do deserto e derrubou a casa onde 10 filhos de Jó se alimentavam. Você que é mãe, você que é pai, imagine você perdendo seu filho. Você murmura, você chora. É lógico, ele também fez isso. Mas ele raspou as suas vestes, ele rasgou a sua roupa e ele disse: Deus, se isso está acontecendo é porque o Senhor está permitindo. Aleluia. O diabo não conseguiu, contente, subiu no céu de novo. E Deus falou com ele: e aí, testou meu servo, ele testei. O diabo voltou para a terra, colocando ele numa lepra. A Bíblia fala que ele tinha uma doença viva no corpo. E ali ele coçava a sua doença com um pedaço de telha, aquela ferida viva. Os anciões falavam: você está em pecado, Jó, você está em pecado, Jó. A mulher de Jó: Jó, perdemos tudo que nós tínhamos, perdemos nossos bens, nossos filhos, você está morrendo. Amaldiçoa o seu Deus aí, ó, e morre. Ele falou: mulher, eu nasci pelado. Se eu morrer pelado também, glórias a meu Deus. Se Deus me deu tudo que eu tinha, Deus pode tirar a hora que Ele quiser. Ele não vai deixar de ser Deus por isso. Mas Deus, como honra um varão verdadeiro, Deus restituiu a vida de Jó. Deu em Jó ao dobro tudo que ele tinha perdido. E assim Deus vai fazer na sua vida hoje. Basta você acreditar no Deus que você serve. Basta você acreditar que Ele é o seu Deus. E você vai vencer em nome de Jesus. Oh, Deus dá liberdade pro inimigo fazer o que quer. Até o dia em que você, guerreiro, mata o bem. Em meio à guerra, o ódio e a ganância, ainda está vivo aquela chama de esperança. De ter bons filhos, bons irmãos, de ter bons pais, de boa educação. Oh, glória a Deus, eu declaro hoje em nome de Jesus. Porque se você acredita, você vai levantar sua mão agora. Você vai falar assim: Senhor Jesus, eu entrego em tuas mãos a minha vida e a vida de todos aqueles que eu conheço. declarado na cruz do Calvário que o Senhor venceu e perdoou nossos pecados. E por isso eu falo: obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por restituir essas vidas. E eu declaro em nome de Jesus, falido, quebrado, toda força contrária de Deus na sua vida. Eu declaro isso em nome de Jesus. E você que toma posse dessa vitória, você que acredita no poder de Deus, levanta a sua mão, bata a palma e glorifique o meu nome. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus.